Tudo ok, meu bem, vamos ali. Aqui essa noite eu te levo pra dançar. Tu bota a melhor roupa, um rosa na boca. Se bem que nem vai precisar errar. Mistura aquilo ali com um pouco disso aqui. Te ofereço bem mais que um drink. Só rebola pra mim, só rebola pra mim. Mais que pra nada, passa jogando na minha cara. Sabe que eu dou condição. Vila é de cria da quebrada. E ela da pedanada. Doutora de requinte padrão. Extraordinário. Jeito que ela parou a quebrada. Toque da boca sem tampa. De óculos da Burberry, blazer preto. Achando eu suspeito. Prendeu o cara certo. Todas as fotos do Insta mereceu meus cliques. A maioria eu percebi que tava de verdade. De presente toma aqui uma sandália da Gucci. Com a passada da minha gata fica mais suave. 5G na Black Tech, de uma Lamborghini. Faço massa tipo Frozen, fica à vontade. Chega no condomínio, eu te faço um drink. No meu quarto disputamos quem tem mais maldade. Ela é linda e perigosa. Sabe que eu sou o coringa desse seu baralho. Te ofereço uma rosa. Sou o meu, minha Julieta, fica do meu lado. Se eu partir, jura que volta. Você longe, eu me sinto fraco. Já te ligo, fica pronta. Que já te ligo. Yeah. Tudo ok, meu bem, vamos ali. É que essa noite eu te levo pra dançar. Então volta a virar roupa, um rosa na boca. Se bem que nem vai precisar. Sura aquilo ali. Com um pouco de zague. Te ofereço bem mais que um drink. Só rebola pra mim, só rebola pra mim. Que essa noite eu te levo pra dançar. Tá melhor roupa, rosa na boca. Bem que nem vai precisar. Mistura aquilo ali com um pouco disso aqui. Te ofereço bem mais que um drink. Vem bola pra mim. Tudo ok, meu bem, vamos ali. Aqui essa noite eu te levo pra dançar.